Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Conhece o Cristiano Ronaldo do empreendedorismo? E sabe que existe uma cadeira que lhe diz como sentar-se corretamente? E um programa que o ajuda a tornar uma ideia num negócio lucrativo? Reservámos-lhe uma emissão cheia de perguntas, mas sempre com respostas. A primeira questão é já esta: por que motivo a água do mar não congela a 0 graus Celsius? A resposta vai surgir daqui a pouco. Entre uma ideia com excelentes bases de investigação tecnológica e uma ideia que se possa comercializar, que seja atrativa para o mercado, vai um grande passo, e a Cotec Portugal tem um papel fundamental na concretização desta realidade. A Cotec é uma associação empresarial sem fins lucrativos que tem por missão promover o aumento da competitividade das empresas nacionais através da inovação. A ideia surgiu em 2003 como resposta a um repto de Jorge Sampaio. O então Presidente da República desafiou um conjunto de 100 empresários portugueses a promover a inovação. A Cotec Portugal nasceu, e com ela também um conjunto de estratégias e iniciativas para apoiar a criação de empresas de base tecnológica e o licenciamento de tecnologias, o chamado Acelerador de Comercialização de Tecnologias, o ACT. Pedro Vilarinho é o diretor executivo do ACT e o primeiro convidado de hoje do Ciência em Sintonia. Vamos por partes. Antes de mais, o que é o Acelerador de Comercialização de Tecnologias? É uma iniciativa que tem por objetivo tentar criar valor económico e social a partir de tecnologias que são desenvolvidas no país. Na maior parte dos casos em universidades ou laboratórios de investigação e, em alguns casos pontuais, em empresas. O acelerador de comercialização de tecnologias, ou a porta de entrada no acelerador de comercialização de tecnologias, é o programa COITEC, que é uma ação de formação que dura 4 meses, em que nós pedimos aos tecnólogos, e eu chamo-lhes tecnólogos e não investigadores, porque não são só investigadores, há pessoas que nem sequer têm afiliação a nenhuma universidade, ou instituto, ou laboratório. De maneira, os tecnólogos propõem tecnologias que acham que têm potencial comercial, nós fazemos uma avaliação dessas tecnologias e escolhemos 8 projetos para a edição do COITEC no Porto e 8 projetos para a edição do COITEC em Lisboa, porque nós corremos o COITEC paralelamente em 2 sítios, por forma a ter uma abrangência nacional. Maneira, esses 8 projetos são escolhidos com base na percepção que uma equipa de professores que têm experiência empresarial e que têm conhecimento de tecnologias e de ciência, com base na percepção que eles têm do potencial comercial dessas tecnologias, e depois estes tecnólogos vão integrar uma equipa que também tem alunos de gestão, alunos de MBA, e mentores, que são quadros de empresas, e durante 4 meses participam nessa ação de formação. E a ideia básica por trás dessa ação de formação é tentar perceber-se qual é o potencial comercial de produtos que utilizem aquelas tecnologias para satisfazer uma necessidade de mercado que não está satisfeita. O programa COITEC destina-se assim a tecnólogos, investigadores que produzem trabalho em centros de ciência, universidades, laboratórios e instituições de investigação e desenvolvimento, mas também a quem esteja numa empresa ou, no limite, atue por conta própria. Nos últimos anos têm recebido cerca de 40 candidaturas, mas no final só ficam 16. Nós concentramos só em projetos de elevado potencial de crescimento, ou seja, projetos que têm potencial de ser comercializados em mercados mundiais, e por isso é que nos concentramos num número tão pequeno de projetos de cada vez. No final, O que resulta do QuaiTech é uma proposta de negócios, essa que é o embrião do que será o futuro plano de negócios. Isto porquê? Porque o tempo que cada pessoa aloca ao QuaiTech, nós estimamos que andará entre 150 e 200 horas, tem uma parte que é a parte propriamente da formação, mas tem muito trabalho, muito mais do que o trabalho da formação, é feito depois em equipa fora das horas de formação, é que nós estimamos que durante os 4 meses as pessoas aloquem 150 a 200 horas e tipicamente um plano de negócios precisa de 1.500 a 2.500 horas, mas daí se percebe que no final de QuaiTech o que se tem é o protótipo do plano de negócios e não o plano de negócios propriamente dito. Bom, e esta é a primeira fase, de maneira, digamos que nós aqui fazemos uma primeira seleção dos projetos. Todas as equipas de trabalho que participam no QuaiTech recebem formação na área do comércio de tecnologias. É um aspecto fundamental para quem leva por diante um projeto, mas particularmente importante para os que ficam pelo caminho e que, quando regressam a um ambiente académico, por exemplo, passam a estar muito mais atentos às variáveis inerentes à comercialização de tecnologias. Dos 16 projetos selecionados, grande parte fica pelo caminho e não chega a entrar na segunda fase do programa de formação, a chamada reunião de análise. Os que participam na área de comercialização de tecnologias. Isto é particularmente importante. É importante para todos os stakeholders de QuaiTech. É importante para a MBA, para os MBAs, pela razão que muitos deles depois vão encontrar colocação em empresas ou dentro de empresas em que é muito útil a aprendizagem que têm durante o QuaiTech. Para os investigadores que não seguem em frente com os seus projetos empresariais, também é muito importante, porque eles ficam a perceber melhor como é que se faz a comercialização de uma tecnologia e, regra geral, quando voltam para o laboratório, voltam com um mindset diferente e passam a estar muito mais atentos às questões que são importantes do ponto de vista da comercialização de tecnologia. Mané, dos 16 projetos, nem todos seguem em frente, de facto, a maior parte não seguem em frente, e os que seguem em frente passam por uma fase seguinte. Bom, passam por outro processo de seleção, que nós chamamos reunião de análise, em que convidamos 8 quadros e empresários associados da QuaiTech, e durante um dia nós reunimos com a equipa para perceber de facto se há potencial comercial e se as pessoas têm mesmo uma intenção empreendedora. E também, durante essa reunião de análise, ajudamos a definir um bocado como é que será o projeto ou como é que vai decorrer o projeto e para a frente. Depois há duas hipóteses. Há projetos que têm um potencial comercial muito óbvio, mas tem um risco tecnológico muito, muito elevado. Então, nesse caso, o que nós fazemos é procurar financiamento de elevadíssimo risco para financiar aquilo que nós chamamos a prova de conceito. É um tipo de financiamento que é muito difícil de arranjar porque comporta um altíssimo risco, mas também, em contrapartida, tem, enfim, se as coisas correm bem, o potencial de valorização é muito elevado. Bom, e quando conseguimos arranjar esse financiamento, depois acompanhamos os projetos durante cerca de 2 anos na realização de prova de conceito para reduzir o risco tecnológico. Chegamos ao momento em que o plano de negócios começa a ser definido, com a ajuda de 2 especialistas. E, no fim, chega à fase da procura de financiamento. O trabalho é árduo e as exigências são muitas. As ideias têm de estar bem definidas e os riscos também. Os empreendedores, digamos assim, têm de ter a certeza de que este é exatamente o caminho que querem percorrer. O Coaitec nasceu em 2004. Pedro Vilarinho, este é um programa já bem sucedido. É evidente que as pessoas gostam sempre que se vêem números. E eu vou-lhe dizer quais são os números. Mas eu acho que mais importante que os números é o impacto que se tem tido ao longo destes 10 anos, tanto no aparecimento de outras iniciativas, como na mudança de mentalidade dos tecnólogos que participaram no programa. Mas enfim, temos alguns números e esses números são fundamentalmente relacionados com o número de empresas que foram criadas. De maneira, do programa Coaitec saíram 23 empresas, das quais nem todas seguiram em frente connosco, foram criadas, pessoas que participaram do programa Coaitec, mas depois, ou porque não quiseram, ou porque nós achámos que não tinham o elevado potencial. Depois temos um conjunto de 8 empresas que estão ou estiveram em fase de prova de conceito, e destas 8 empresas há 3 que já passaram à segunda ronda de financiamento. E estas 3 empresas representam um investimento em conjunto, um investimento de mais de 14 milhões de euros. O que é um valor muito importante se pensarmos que estamos a falar de empresas de base tecnológica acabadas de sair da universidade. Enfim, não há, eu diria que em todo o mundo, muitas empresas que sendo de base ou spin-offs de universidades que consigam níveis de financiamento desta dimensão. Isto porque nós nos concentramos, de facto, num processo de seleção que é muito, muito criterioso, e por isso só escolhemos projetos que nós achamos verdadeiramente têm elevado potencial. Portugal tem assistido nas últimas décadas a um investimento importante na área da investigação fundamental, no trabalho de desenvolvimento académico e na produção de conhecimento. A dificuldade reside na transferência da tecnologia numa investigação aplicada ao mercado. Pedro Vilarinho, o diretor executivo do Acelerador de Comercialização de Tecnologias, da Cotec, dá um exemplo muito prático. Uma das primeiras perguntas que fazemos no formulário de candidatura é quais são as potenciais aplicações. E nos projetos que têm um potencial mais alto, potencial comercial mais alto, tipicamente o produto a que se chega não é um produto que os tecnólogos tenham escrito no formulário de candidatura. Nós, quando começámos só com o Coaitec. E achávamos que se nós fizéssemos, enfim, a ação de formação, que daí iam resultar empresas. O que verificámos logo no segundo ou terceiro ano foi que isso não era verdade. De facto, não resultavam empresas porque as pessoas precisavam de muito mais apoio na fase seguinte. E foi quando criámos aquilo que na altura se chamou o Coaitec 2, ou a fase 2 do programa Coaitec, que assentava num conceito que se chama empresa virtual, em que colocávamos duas pessoas da esfera Coaitec, uma das quais um executivo de primeira linha de uma associada, e essas duas pessoas iam ajudar a equipa a desenvolver o plano de negócios para apresentar a investidores. As 3 empresas que eu há bocado falei, que já passaram por round de financiamento, vieram desta fase. E então, o que aconteceu é que nós percebemos que, de facto, as pessoas precisavam de muito mais apoio para chegar até à conversa com os investidores. A valorização do conhecimento acaba por ser o calcanhar de Aquiles quando se investiga. Para inverter a situação, o esforço tem de ser nacional, defende Pedro Vilarinho. Nós estamos a falar de recursos que são muito caros e estamos a falar de muitos recursos, e por isso é fundamental que este seja um esforço nacional. A COTEC tem uma vantagem, isto está localizado na COTEC, tem uma vantagem enorme. É que na COTEC a diferença entre o custo de oportunidade e o custo real é enorme. Porquê? Porque nós conseguimos mobilizar os associados da COTEC para nos ajudarem sem ter que lhes pagar. E como deve imaginar, ter um CEO, um chairman de uma empresa durante o dia a falar com projetos tem um custo muito elevado que se nós tivéssemos que pagar não tínhamos dinheiro. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No início desta emissão, lançámos uma pergunta da coleção Quiz, da Science for You, a empresa portuguesa que desenvolve brinquedos científicos para todo o mundo. A pergunta era: por que motivo a água do mar não congela a 0 graus Celsius? A resposta correta é: porque é salgada. E agora? Agora acrescentamos nós. O ponto de congelação da água doce é de 0 graus Celsius. A água do mar, com uma salinidade de 23%, congela a partir dos 21 graus negativos. Quanto mais sal existir na água, mais baixo é o ponto de congelamento. Voltamos à conversa com Pedro Vilarinho, o diretor executivo do Acelerador de Comercialização de Tecnologias da COTEC Portugal, a Associação Empresarial para a Inovação, que tem por objetivo apoiar o nascimento de empresas de base tecnológica e o licenciamento de tecnologias. Temos-nos focado no COITEC, o programa de formação que acontece todos os anos, desde 2004, um programa que ajuda a transformar ideias em empresas. Não é fácil. Em 10 anos, foram criadas 23 empresas, mas apenas 8 chegaram a uma fase de prova de conceito, onde se verifica a viabilidade tecnológica, económica e comercial da ideia. Destas, apenas 3 já têm investimento que, somado, vai ultrapassar os 14 milhões de euros. Como também aqui o segredo é a alma do negócio, quem está ligado a esses projetos não quer aparecer. Ainda assim, Pedro Vilarinho, podemos conhecer um pouco dessas 3 empresas. É uma empresa que faz um fungicida biológico, que tem a característica de ser tão eficaz como os fungicidas químicos. Enfim, mereceu imensa atenção de investidores, tem 13 investidores que investiram no momento inicial de 11,4 milhões de euros, creio que agora o investimento já vai em cerca de 30 milhões de euros. Esta empresa chama-se SEV com verde. A segunda chama-se Advanced Cyclone Systems. É uma empresa. Esta primeira tem origem em investigação que foi feita no Instituto Superior de Agronomia e os promotores, além dos investidores, são 3 investigadores do Instituto Superior de Agronomia. A segunda, que é Advanced Cyclone Systems, tem na sua origem a investigação que foi desenvolvida na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o que fazem são ciclones de alto rendimento que permitem remover poeiras de ar, poeiras muito pequenas, de uma forma muito eficaz, que os torna comparáveis a tecnologias que têm um custo 10 vezes superior àquela que eles estão a utilizar. Esta empresa já está a comercializar há cerca de 2 anos, tem tido muito sucesso, praticamente que só tem clientes no estrangeiro, e é muito engraçado porque tem clientes em países muito pouco vulgares para as exportações portuguesas, como Honduras e Suriname, Indonésia, enfim, tem alguma graça porque eles são muito procurados para resolver problemas para os quais as pessoas não encontram outra solução alternativa. E depois, a terceira é a mais recente, tem origem em investigação feita na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. O que fazem são ingredientes alimentares que estão encapsulados e, como estão encapsulados, funcionam de forma muito mais eficiente do que os ingredientes não estão encapsulados. Isto é relativamente fácil de entender se eu usar um exemplo, que é o exemplo dos iogurtes, que é o exemplo que eu gosto mais. Mas quando nós tomamos um iogurte destes que têm probióticos, o que acontece? Acontece duas coisas. Os probióticos fermentam o iogurte e, como estão livres no iogurte, passam o tempo todo a fermentar, o que quer dizer que os iogurtes têm um prazo de validade mais curto do que os iogurtes que não têm esses probióticos. Isto é um problema para as empresas. Esta equipa, como faz o encapsulamento dos probióticos, impede que eles estejam permanentemente a fermentar e, por isso, têm prazos mais longos. E5 Essences in Food. Na origem da tecnologia está a investigação desenvolvida na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Em 10 anos de vida do programa Coaitec, destacam-se candidaturas sobretudo na área da biotecnologia, mas todas as propostas com base tecnológica podem ser apresentadas no site www.coaitec.com. Eu acho que o mais importante é começar mesmo a fazer e não estar à espera, porque é uma coisa que eu acho que é muito típica dos investigadores, é que estão, e nós vemos isso no Coaitec, estão sempre à espera do ponto ótimo para começar a ter ação. Aqui, nestas áreas mais ligadas à comercialização e à transferência de tecnologia, há um aspecto que é muito importante, tem que se fazer. E quanto mais cedo se começar a fazer, melhor. Porque nós costumamos dizer isto muitas vezes aos nossos investigadores. Há milhões de pessoas a trabalhar em investigação por todo o mundo e, muito provavelmente, uma equipa de investigação está a investigar numa determinada área aqui em Portugal e há outra equipa de investigação que está a investigar, se não na mesma área, numa área muito parecida nos Estados Unidos, e outra na China, e outra na Rússia, e outra em Espanha, e outra, e há por todo o lado. O problema é que só uma é que vai chegar ao mercado em primeiro lugar, e essa é que vai ter as patentes, e essa é que vai ter um investimento, e essa é que tem potencial para ter uma empresa. Foi o último conselho de Pedro Vilarinho, o diretor executivo do acelerador de comercialização de tecnologias da Cotec Portugal, que também já foi investigador. Hoje foi o convidado do Ciência em Sintonia, onde também vai estar, lá mais para a frente, o Cristiano Ronaldo do empreendedorismo. Fique para ouvir. Dois cientistas portugueses da Fundação Champalimau fazem parte de uma equipa internacional que está a estudar os efeitos dos nutrientes alimentares no cérebro e no comportamento, através do recurso a uma alimentação olídica. Olídica é uma dieta artificial composta apenas pelos químicos isolados de cada nutriente. Os investigadores já conseguiram controlar a composição nutricional da comida ingerida pela mosca da fruta. Ora, esta experiência permitiu estudar cada nutriente isoladamente e o modo como cada nutriente afeta os vários aspectos daquele organismo. Carlos Ribeiro, um dos cientistas que integra a equipa de investigação, explicou à agência Lusa que, por exemplo, se queremos saber por que nos sentimos mais leves quando comemos um vegetal do que um bife, é preciso isolar os nutrientes do alimento. Investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro criaram um portal meteorológico com as previsões regionais. Entre outras funções, o portal pode vir a ajudar na prevenção de incêndios florestais. O sistema utilizado consegue fazer estimativas das condições do estado do tempo entre 12 horas e 3 dias de antecedência. O site dá informações sobre a temperatura, a umidade, o vento, a precipitação e a pressão à superfície. Desta forma, o sistema pode ajudar a prever a existência de condições meteorológicas propícias à ocorrência de fogos florestais e assim ajudar na prevenção, gestão e combate aos incêndios. A informação do portal pode ainda ser uma mais-valia em áreas como a agricultura e a construção. Numa outra emissão do Ciência em Sintonia, havemos de conhecer detalhadamente este projeto desenvolvido na UTAT. O que lhe propomos agora é que fique sentado a ouvir o próximo trabalho que vai surgir neste programa. Coloque-se numa posição confortável. Vamos falar de cadeiras. Na Universidade Nova de Lisboa está a ser desenvolvido um projeto para a criação de uma cadeira inteligente. E o que é que ela faz? Corrige a posição de cada pessoa. Escutemos Pedro Vieira, investigador, doutorado em biomédica e coordenador deste projeto de ergonomia. Identificamos a posição da pessoa e para isso temos sensores de pressão, almofadas de ar, temos 4 almofadas de ar nas costas e 4 almofadas de ar no assento, vemos o balanço da pressão, quando a pessoa sente, faz pressão sobre esse ar, temos um sensor de pressão e o sensor faz pressão sobre essa almofada, temos um sensor de pressão e com isso, com esse balanço de pressão, nós sabemos qual é a posição que a pessoa está sentada entre 11 posições standard. Depois das almofadas identificarem a posição do utilizador, é a altura de corrigir essa posição. O mercado tem feito várias abordagens. A abordagem mais clássica é dar uma mensagem à pessoa num ecrã do computador, se estiver à frente do computador, ou num bonequinho qualquer que se mete à frente, a dizer que esteja mal sentado, sente-se corretamente, não sei o quê, e a pessoa ativamente senta-se na posição correta. Nós queríamos que a pessoa fosse levada à posição correta sem se aperceber que isso está a acontecer. Então a abordagem que nós fizemos é a pessoa, vamos supor que está mal sentada. Então começamos a alterar a conformação da cadeira, alterando a pressão das bolsas. Mas devagarinho o suficiente para a pessoa não se aperceber que isso está a acontecer. E em vez de a cadeira tentar aumentar o conforto da pessoa, não, vai aumentar o desconforto da pessoa. Se a pessoa instintivamente, se não tiver a pensar no assunto, se uma pessoa está desconfortável, instintivamente muda de posição. E então aumentando o desconforto da pessoa, a gente vai fazer com que a pessoa se movimente. Quando a pessoa se movimenta, nós analisamos a nova posição. Se a posição é correta, nós aí repomos novamente a pressão nas bolsas, e aí já mais depressa, de maneira que a cadeira fique o mais confortável possível para a pessoa. Para a pessoa se manter nessa posição. Parece simples, mas não é bem assim. Já reparou de que forma está sentado? O grande desafio aqui é fazer isto sem a pessoa se aperceber que está a ser movimentada. E isso é, portanto, na prática, está a trabalhar abaixo do nível de consciência. Portanto, todos os movimentos têm de ser muito lentos. Mas nós normalmente não nos apercebemos que estamos sentados. Nós só nos apercebemos que estamos sentados quando eu digo estamos sentados. Agora toda a gente já está a perceber que está sentada. Até, se eu disser, e agora quais são os pontos? Temos pontos de apoio na cadeira e toda a gente está a sentir os pontos de apoio. Mas se nós não dissermos isso, a pessoa esquece que isso está a acontecer. Uma questão, professor Pedro Vieira. Como é que a cadeira sabe que a pessoa está na posição correta? Aí nós temos que confiar um bocadinho nos estándares que existem das ergonomias. Existem, dependendo da estrutura da pessoa, existem determinadas posições que são consideradas posições de máximo conforto. E o que é uma posição de máximo conforto? É quando os pontos de apoio que a pessoa está a utilizar estão mais ou menos uniformemente distribuídos em determinadas zonas. Isso há estándares que o definem. Para desenvolver o projeto, a equipa de investigadores pediu ajuda a especialistas em ergonomia. A cadeira é levada ao Instituto de Motricidade Humana. Nossos algoritmos dizem que está a posição correta. Eles metem um conjunto de marcadores e dizem, perante esta cadeira e esta pessoa, esta é de facto a posição ergonomicamente mais aconselhada para esta pessoa. É certo que nós sentamos mal durante tantos anos na nossa vida, que depois às 2x3 essa não é a posição que nos sentimos mais confortável. Mas, se mesmo que uma pessoa se sinta mal, se a cadeira tentar levar à posição normal, eu acredito que a pessoa, como isso, que aquilo é o que faz melhor distribuição dos pesos, a pessoa, eventualmente, essa é a posição que vai gostar de estar. Mas quem nos faz a validação se a pessoa está bem sentada ou não é esses standards e em conjunto com o Instituto de Motricidade Humana que tem o equipamento para nos dizer que aquilo é a posição correta da pessoa. Uma cadeira amiga das costas que está patenteada. O trabalho envolve alunos e grupos de investigação de diversas áreas científicas. Por exemplo, para desenvolver uma cadeira destas é preciso um grupo de instrumentação que saiba fazer, a controlar os motores, avaliar as pressões, fazer o condicionamento dos sinais. É preciso um grupo de programação mais de alto nível que saiba programar, neste caso em plataformas Android, para ter todas as interfaces, todos os algoritmos de decisão lá implementados. É preciso grupos mais científicos que saibam trabalhar com redes neuronais e que consigam, a partir dos dados, programar as redes neuronais e treinar as redes neuronais de maneira a tomar as decisões. Portanto, isto estamos aqui a falar de um conjunto de conhecimentos, por fora todo o pessoal agora da ergonomia e todo o pessoal mais da área clínica, que nos tem de dar apoio. Eu estava a falar apenas na engenharia da cadeira. E depois há todo o pessoal da ergonomia que nos tem de dar apoio de como é que as posições devem ser, como é que as posições não devem ser, etc. Portanto, isto acaba por ser uma equipa relativamente alargada e que tem de ser relativamente bem coordenada para produzir os resultados. Falta dizer que a cadeira se chama SciPack. O projeto é apoiado por fundos comunitários. Considerado um gênio e um dos maiores nomes do Renascimento, Leonardo da Vinci inscreveu-se na história pela irreverência e pelo experimentalismo. Mona Lisa foi a obra que mais o notabilizou. Mas a atividade deste pintor-inventor foi muito para além das notáveis pinceladas. Quando falamos de inovação, também podemos falar de Leonardo da Vinci. Escultor, arquiteto, matemático, urbanista. Físico, astrónomo, engenheiro, pintor, químico, naturalista, geólogo, músico, cartógrafo e inventor. Nascido em 1452 numa pequena aldeia para os lados de Florença, Itália, Leonardo di Ser Piero da Vinci aproximou-se do imaginário de homem universal, o ideal da época renascentista. Foi na pintura que ganhou maior prestígio e reconhecimento mundial ao pintar obras como A Última Ceia, Anunciação ou A Virgem dos Rochedos e, claro, Mona Lisa. Passada para a tela há 510 anos, ainda hoje é vista como uma das pinturas mais importantes do mundo, pela mulher misteriosa nela representada, que leva milhões de visitantes todos os anos ao Museu do Louvre, em Paris. Da Vinci considerava fundamental a representação da figura humana. Estudou anatomia, trabalhou com médicos, observou esqueletos e desmontou mais de 20 cadáveres para compreender o corpo humano. Recorreu à matemática e ao desenho e passou as descobertas para papel. Ao todo, terá deixado mais de 1.200 desenhos, sendo o Homem Vitruviano, de 1492, o mais conhecido. A ideia seria criar um tratado geral sobre anatomia que nunca chegou a publicar. Mas Leonardo arrisca noutras áreas, na arquitetura, por exemplo, num projeto urbanístico para a cidade de Milão. Baniu muros, traçou canais e um sistema de abastecimento de água e esgotos, um projeto inovador a que chamou Cidade Ideal. Naquela altura, as cidades eram amontoadas de casas, ninguém pensava no urbanismo. Cedo começou a trabalhar com nomes importantes da vida italiana. O mecenas que governava Florença, por exemplo, e já em Milão, onde viveu, era protegido pelo duque da cidade. Voltou a Florença e pintou Mona Lisa. Muda-se para Roma e envolve-se em intrigas com o Vaticano. Depois vai trabalhar na corte com o rei francês Francisco I. É em França que morre, em 1519, aos 67 anos. Leonardo da Vinci, tal como outros líderes do Renascimento, não encontrava nenhuma divisão entre a ciência e a arte. O investigador da Universidade do Algarve está a estudar um desumidificador de ar que permite a utilização da energia solar em sistemas de ar-condicionado. A agência Lusa, Celestino Ruivo, explicou que o aparelho é uma roda higroscópica, absorve a umidade, que funciona como o coração do sistema de tratamento de ar, permitindo assim arrefecer vários espaços de um edifício. Na regeneração da roda, pode utilizar-se a energia solar térmica. O sistema permite uma significativa redução dos consumos de energia elétrica, ainda que o investimento seja mais atrativo se for projetado de raiz, em conjunção com os sistemas solares de aquecimento de água sanitária e ambiente. O cientista admite que já há sistemas de ar-condicionado solar, mas a tecnologia tem algumas limitações. Tem 13 anos e já deu uma aula a licenciados no MIT, o conceituado Instituto Norte-Americano. Kim Etnayer, rapaz natural da Califórnia, inventou vários dispositivos e criou uma empresa especializada na venda de kits de aprendizagem de eletrónica para os mais novos, que ele próprio inventou. São sensores e outros objetos controlados pelo software Arduino. Um dos inventos mais populares de Kim é o Fuzzbot. Trata-se de um pequeno robô que escapa às esquinas e outros obstáculos, funciona com autonomia e tem um pano atrás que limpa o pó. Kim foi convidado para partilhar os conhecimentos no MIT. A aula ficou lotada para ouvir o pequeno inventor falar do Arduino e, no final, ouviu elogios dos alunos que chegaram a dizer que Kim passou melhor informação do que alguns professores. À pergunta o que é que quer ser quando for grande, o rapaz que participa em feiras e encontros de especialistas em eletrónica responde: professor, designer, engenheiro eletrónico e aluno do MIT. Estamos quase na reta final deste Ciência em Sintonia, mas o prometido é devido. Gostaria, futuramente, ser um exemplo para os mais novos verem que é possível acreditar. Um pouco à semelhança do Cristiano Ronaldo, mas no mundo empresarial. Isso seria o ideal, não é? O Cristiano Ronaldo, do empreendedorismo, foi estudante na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e foi lá que marcou o primeiro golo de uma carreira promissora. Vamos a apresentações. O meu nome é Marco Barbosa. Eu estudei licenciatura e mestrado em informática na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E foi durante a universidade que comecei nisto do empreendedorismo, portanto a minha primeira equipa foi um projeto de recolha de resíduos, ou seja, um sistema automático para a recolha de resíduos, em que ganhámos um prémio, eu e o resto da equipa ganhámos um prémio internacional na Microsoft. Depois isto despertou-me então essa curiosidade em relação ao empreendedorismo, de criar o próprio negócio e ir nesta aventura. E tudo começou com o Imagine Cup, um concurso de ideias da Microsoft que convida estudantes a apresentarem projetos que, de alguma forma, mudem o mundo. E assim foi. Juntei-me com mais três amigos e resolvemos concorrer, mais um professor, a esse concurso com uma ideia que é... Nós inicialmente desenvolvemos aquilo para o óleo, por causa da produção, para óleo vegetal, para... podermos produzir biodiesel a partir daí, e então seria um recipiente onde se mete o óleo e aquilo, quando está quase cheio, envia uma SMS com as coordenadas para a central para que o senhor do caminhão possa ir recolher só os pontos que estão quase cheios, ou seja, assim não perderia tempo nem esforço a ir àqueles que ainda estavam só meio cheios e ainda não era necessário ser recolhidos. Esse sistema é aplicável também aos papelões ou outro tipo, ou qualquer tipo de lixo. Esse projeto continuou na universidade, portanto nós recebemos um CREN de bastante dinheiro e eu tinha a oportunidade de continuar nesse projeto mais uns anos, a receber uma bolsa e na universidade, ou sair e começar algo eu, não é? E ver no que é que ia dar. Portanto eu escolhi a segunda opção e cá estou. Marco Barbosa disse adeus a este projeto inicial, juntou uma equipa e atirou-se de cabeça a um desafio bem maior, o BeWorkIt. É uma espécie de OLX misturado com o Facebook, onde as pessoas podem comprar e vender dentro do Facebook. Este projeto já nos levou, portanto, já nos levou ao Silicon Valley. Portanto, Silicon Valley fica ali na zona entre São Francisco. Aqui na Califórnia, em São Francisco e São José, que é uma zona onde estão todas as empresas de tecnologia do mundo. Já fomos a Berlim, fomos selecionados entre as melhores 12 startups da Europa e fomos há pouco tempo também a Dublin, também fomos escolhidos para ir a Dublin e fomos investidos também portanto, temos investidores portugueses que, pronto, acreditaram em nós e colocaram dinheiro na empresa. Puxamos a casseta atrás. Cassete é uma expressão que ficou, apesar de já não se usar. Aqui tudo é digital, mas a expressão serve exatamente para perceber como começou a viagem que levou Marco Barbosa até ao BeWorkIt. Eu não sabia bem o que é que queria fazer, mas sabia com quem queria trabalhar. E o professor com quem eu mais me identificava era um professor Ramiro, da UTAD, em que ele tinha uma tese disponível. O tema da tese era o comércio eletrónico e as ferramentas web 2.0. Pronto, e eu então escolhi esse projeto, não sabia onde é que me iria levar, e depois de fazer um estudo e de escrever cerca de 50 páginas sobre o estado do comércio eletrónico atual, para onde é que se pensava que iria evoluir e esse tipo de coisas, cheguei à conclusão que seria algo porreiro juntar o Facebook e o eBay, por exemplo. Eu não era muito... Não fazia muitas compras na net, também porque achava que era complicado. E eu pensei, então, pá, esta geração que vem a seguir, se eu acho que é complicado, então eles ainda vão achar que é muito mais complicado comprar e vender na internet. Portanto, como é que eu posso arranjar aqui uma forma em que todos possam sair a ganhar, que seja fácil de usar, e que seja fácil também de compreender como se pode comprar e vender? E então foi assim que começou. Comecei a trabalhar na ideia, propus essa ideia como sendo a continuação do desenvolvimento da tese, ou seja, a segunda parte da tese, mudei o nome da tese também e apresentei e depois avancei. Avancei para a criação de produto, arranjar parcerias, recrutar uma equipa que acreditasse no projeto também, na visão. E acreditasse em mim também, que é muito complicado, quando se é novo, é muito complicado, pessoas com experiência empresarial e que acreditem num miúdo que acabaram de conhecer. O BeWorkIt está disponível no Facebook desde 2012 e a principal característica é a confiança que se estabelece pelo facto de se estar, por assim dizer, entre amigos. O facto de ser social permite que se saiba quem são os amigos em comum entre o comprador comprador e vendedor, para perguntar se podem confiar na pessoa, ver se realmente a cara da pessoa, o nome da pessoa. Eu, se não quiser comprar algo, eu posso simplesmente partilhar, e se o comprador vier através da minha partilha, eu ganho uma comissão. Posso definir uma comissão também para dar, eu como vendedor posso definir uma porcentagem para dar uma instituição de solidariedade. Posso ver vendas perto de mim, de amigos, o facto de ver um perfil no Facebook, ver a pessoa, ver amigos em comum. Se eu fizer por PayPal, consigo ter o dinheiro de volta caso alguma coisa corra mal. Portanto, toda essa confiança nós queremos dar também ao utilizador. Portanto, também é um fator diferenciador. Marco Barbosa tem 25 anos, nasceu em Estarreja e estudou na UTAD. É um jovem empreendedor português. Decide-se ou escolhe-se ser empreendedor? Depende das pessoas. Há pessoas que gostam mais de executar, há outras que gostam de criar. Não podemos ser todos criadores, nem todos executantes, não é? Eu simplesmente acho que o meu tempo limitado neste planeta é limitado, não é? E o dia a seguir não pode ser igual ao anterior, ou seja, eu tenho que aprender sempre mais e tenho que aproveitar o tempo para tentar chegar o mais longe possível. E eu acho que o caminho do empreendedorismo é excelente para isso, porque é um caminho onde se cria, aprende-se, erra-se, adapta-se e volta-se a tentar. E quanto mais rápido for este ciclo, mais rápido se cresce e mais rápido se atinge os objetivos. Portanto, eu acho que isso vem um pouco das pessoas e da ambição de cada uma e de querer aprender mais e fazer mais e de criar algo próprio. Eu, a nível pessoal, também não me imaginava, ou não me imaginaria, acordar diariamente a trabalhar para outro, não é? Com um sorriso na cara ou com uma vontade de partir tudo. Não acho que me iria tornar uma pessoa mais mole, mais queixosa com a vida e com o governo e com o país e com esse tipo de coisas, né? E eu acho que isso não é saudável para mim. Acho que esse caminho é muito mais excitante, por assim dizer, é muito mais motivante. Portanto, foi uma escolha que eu tomei. E tomei no meu mestrado, quando comecei a pensar, pá, agora o que é que vou fazer da minha vida? Ou vou trabalhar para algum lado? Eu, nesse momento, estava mais ou menos a trabalhar na Microsoft. Mas eu não gostava daquilo, portanto, decidi arriscar e ver o quão longe eu conseguiria chegar. Quis-me desafiar a mim próprio, sabe? Basicamente é isso. Eu acho que assim faz muito mais sentido a vida, mas pronto, isso é a minha opinião. A liderança é a chave para o sucesso de qualquer projeto. A coisa mais importante numa empresa ou num projeto de empreendedorismo não é a ideia, não é o projeto em si, mas sim as pessoas com as quais o líder escolhe estar rodeado. E claro que eu sou um jovem, portanto, eu sou o mais novo da minha empresa, né? Agora nós estamos a contratar, e assim, eu tento sempre ser um exemplo de trabalho e de discussão e de metodologia também, e de organização de trabalho. Mas o que é certo é que eu, pronto, ainda tenho muito para aprender, e muitas das pessoas com quem eu trabalho tem mais me ensinar a mim do que eu a elas, e por isso que eu também a escolhi. O bom disto é que eu, apesar de, pronto, de ser o sócio maioritário e de ser o maior acionista, vá, e de ser o líder, eu não tenho que... Uma diferença entre o chefe e um líder é que um chefe manda, um líder comanda. E comandar significa ouvir os outros e também ouvir conselhos dos outros. Portanto, eu acho que apesar de ser, lá, teoricamente, o líder, não são os outros que têm que olhar para mim, mas sim nós todos olhamos uns para os outros e aprendemos todos em conjunto em prol da empresa, da equipa ou do projeto. Isto a nível da equipa, portanto, nós, apesar de termos cotas diferentes na empresa, não olhamos mais para cima ou mais para baixo que uns dos outros, não é? Ninguém é inferior a ninguém. E ninguém é superior. Quando alguém não sabe alguma coisa, o resto da equipa junta-se para ajudar nessa coisa. E é um pouco este espírito que nós temos. Sempre que alguém faz um bom trabalho é parabenizado, assim como alguém comete um erro também é criticado. Marco Barbosa tem a cabeça cheia de ideias, projetos e muita vontade de ajudar os outros. Eu quero continuar nesta vida de empreendedorismo. Eu gosto de ajudar os jovens quando têm uma boa ideia, a explicar-lhes como é que eles podem fazer, qual é o próximo passo, o que é que devem desenvolver, como é que vão arranjar dinheiro eventualmente, pronto, esse tipo de coisas. Portanto, eu gostaria de um dia ser investidor, não é? Ou seja, eu apostar com dinheiro e com consultoria e com conselhos, não é? E participar em projetos que acredito que tenha terem sucesso. Basicamente, seria esse o meu ideal de vida, né? Ser investidor e continuar neste mundo das startups e possivelmente a viver na Califórnia, Silicon Valley. E afinal, é difícil ou não dar vida a uma ideia? Quando falamos de algo que desconhecemos, é tudo muito difícil, né? Nem sequer se esforçaram em procurar informação sobre como fazer, ou nunca falaram sequer com alguém que já esteja no mercado para saber como é que é, como é que se faz. Portanto, é mais fácil para uma pessoa arranjar uma desculpa e dizer que é difícil para fazer algo do que o fazer, não é? Portanto, eu acho que é quase um síndrome de todo o nosso país, que é mais difícil eu queixar-me e desculpabilizar-me pelo facto de eu não fazer as coisas do que realmente tentar fazê-las. A dificuldade está no nível de conhecimento que temos em relação a fazer um negócio. Eu, quando comecei, para mim era muito difícil, mas mesmo assim eu fui. Se eu agora a começar um negócio, eu sei exatamente aquilo que tenho que fazer e quanto tempo vou demorar a executar, com quem tenho que falar e em quanto tempo tenho que fazer tudo e o que é que tenho que fazer para colocar o negócio online para começar a crescer e pensar já em formas de rentabilizar a coisa e já sei com quem tenho que falar. Portanto, para alguém que já arriscou e que já se mandou e que já levou bastantes nãos, que isso é muito importante, é levar muitos nãos e perceber porque é que se leva aos nãos e não desistir logo no primeiro não, que acontece muitas vezes. As pessoas têm que compreender, para qualquer área de negócio, existe um período de aprendizagem. Esse período de aprendizagem pode ser 3 anos, a aprender como é que se faz, e a bater com a cabeça, e a levar nãos, e a errar, e a aprender. E só depois, esse período pode ser encurtado quando se fala com pessoas que já estão dentro desse mercado, não é? E se eu arranjar um mentor que já tem bastante sucesso em empreendedorismo, tinha criado várias startups, já tenho chegado a um ponto que eu desejo, se calhar vou aprender muito mais rápido, não preciso de 3 anos, se calhar meio dúzia de meses já me torno um empreendedor quase nato. Mas se não, tem que se aprender, tem que se errar, tem que se avançar para depois se perceber que realmente não é um bicho de 7 cabeças criar negócios, que é o que muitos jovens pensam. Aí que é preciso dinheiro, que é preciso mais não sei o quê, não é preciso dinheiro nenhum. É preciso arranjar formas de executar as coisas rapidamente e testá-las no mercado. Portanto, eu acho que isso é tudo, isso é um mito. Fazer e passar a palavra. O sucesso consegue-se aprendendo, perguntando, fazendo e errando. E será tanto maior quanto mais partilhado for. Aqui neste ponto cito uma frase singular e tão apelativa quanto a do matemático Bento de Jesus Caraça. Se não receio o erro, é porque estou sempre pronto a corrigi-lo. Se alguém quiser criar um negócio e não souber como, eu estou disponível para ajudar, obviamente, e para explicar como é que as pessoas podem fazer. Ou seja, eu já faço isso com alguns amigos, portanto, estou disponível para isso, mas como eu, há muita gente aqui, e há muito boa gente em Portugal que está disponível para explicar e para ajudar outros jovens, porque sabem, porque as pessoas que estão neste mundo do empreendedorismo sabem as dificuldades que passaram e sabem também as dificuldades que sentiram na pele e como é que as resolveram, portanto, eu acho que é mesmo do espírito do empreendedor, de um empreendedor, também é ajudar os outros a crescer. Gostaria, futuramente, é ser um exemplo para os mais novos verem que é possível acreditar. Um pouco à semelhança do Cristiano Ronaldo, mas no mundo empresarial, isso seria o ideal, não é? Mas, se calhar é uma ambição muito grande. Mas também não vale a pena termos ambições pequenas. Fazer primeiro, melhor, novo, fazer algo que muda o curso do mundo, inovar, empreender, sobretudo fazer. Foram palavras como estas que nos acompanharam nesta emissão de Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção foi da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt.